Então lhe matamos. Aqui está notificado então esse aeroporto para aqui em Salvador, isso? Livre a decolagem, está forte na final para o Pote 4, Hotel Matão. Beleza, outro 3, 153. Teste aproximação, chame torre, 186, meu povo. 186, obrigado. Objeto 5722, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1260, terra 2545, boa viagem. 260-2545-5722. Salvador, muito bom dia, até 3153, passando Simbra, estabilizado em LS X-Ray, pista na zero, baixar travado. 73153, avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 710 graus, sumia 12 nós, à esquerda, talvez receba a informação de tráfego, helicóptero, está decolando um heliponto afastado 3 milhas na final da 17, sem interferência sua aproximação. 7, autorizado, pouso, pista na zero, poderia confirmar o vento? 2-0 graus com meia dúzia, nossa. 2-0, meia dúzia, obrigado. Fala Salvador, com 8-0-4, pushback sonamento, posição 5. Autorizado, Simbex. Gente, 8-0-4. Salvador, com 7-1-5, posição 2, gente, solta autorização Brasília. 7-1-5, só um minuto. Para Brasília, 360 já aprovado. Subida a Arbor. Arbor. Arbor. O solo é o gol no 607. Escuta. Só confirmando, a saída é Arbor. Afirmo, Arbor. Após voar, voar, elefa, após elefa, sagaz. Limita a FI. FI confiança. Após elefa, sagaz. Está livre de decolagem, telematango, tráfego avistado, está livre até a final, funcione normal, 0143, telematango. 0143, vai acionar. Oi? 153, no solo 32, libera a direita, 1219. Direita, 219, 0153. 715 para a cópia. Prossiga. Provado Brasília 360, aeroviá UPS, o Lono 7. É colono 0, curva direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa, ao intercepto aerovia e segue conforme. 5142, código transponder, controle da PR 199-35. Prezado 360, via Upper Zulu 17, foi decolada 1-0, com curva direita, perfil Arbor, Telefa, pós, conforme plano. 5142 ao transponder, 6935 ao controle. Febre, portão 2, chame quando for para o posicionar. Tomará no 2, o 17 no 5. Solo Salvador, o 313 de volta na Alfa. Bem-vindo, prossiga Alfa, mantenhamos a Juliette. Obrigado, Alfa, 87, 300. Saulo, bom dia, Gol 897, autorização 380 com fins. Com fins, já eu tenho aprovado 360. Você aceita? Copia. Aprovado com fins, 360. Rota conforme o plano, Rodrigo, Pizuru, no meia. Após conforme, decolada 10, curva direita, no tecido da El, Leida, após Leida, voa Bride. 5146 o transponder, controle PR 119-35. Autorizado com fins, 360, rota conforme plano de voo, da El Leda Bridge, 5146 o transponder, 1935, controle 897 da Gol. Ah, confere, chega quando plano para o posicionado. Reportar. Paulo Bonte, Gol 1605, centro da formação, hotel. 605 Galeão, só um minuto, cópia, já aprovado 360, prepare inicialmente a subida da EL. 360 da EL, no 605. Salvador, Gol 1804, para o taxi. 163 a bordo, autonomia 0322, alterna com fim. Taxi aprovado em frente, Indy Alpha, no ponto de espera da 0, torre 786, ajuste no 014. Gente, no 014, Gol 1804. Na 3153, após o Boeing da Gol, seu ingresso é Juliette, portão 10. Boeing da Gol, ingresso Juliette para o box 103. Boa noite, 53. 9605, cópia. Prossiga. Galeão, 360, volta via peso 10. Falando da 10, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda. Após Leda, voa Bridge, ao intercepto aerovice é conforme. 5144 transponder, controle APR 199-35. Ah, tem alguma instrução pós-bridge? Pós-bridge vai interceptar a aerovia, pisolou no zero e seguir conforme o plano. Ah, tem instrução, vamos lá. Decola da 10 aqui, atualizado 360 Galeão. Decola da 10 com curva direita no perfil da El Leda. Após bridge, eu pisolou no zero, conforme o plano. 5144 transponder, 1935 controle. O Gol 1605 no gate 3. O Gol 1605. Após Tael Leda, após Leda, pode voar Upsilon 10G conforme já SMAP, após Lufto e após seguido conforme o plano. O Gol 1605. Então após Leda, já pode interceptar Upsilon 10, SMAP e Lufto conforme o plano. O Gol 1605. Mansolo 3, né? Um só um minuto, cópia. Aqui usando mais 05, são desconsiderados, ok? Após Leda, vamos lá, após Leda, vamos lá, Bid. Desconsidere a instrução e Bid intercepta o Pesulo 10 e segue conforme o plano, após. Entendi. Então, o Dael, Leda, Bid e o Pesulo 10. Gol no 605. Ativo. Portão 3, chama o contorno para o posicionar. Chama para posicionamento. 605. Eu, Romeu Golf, Guanambi, 260. Qual parte se encontra a pista que vai tentar utilizar? Para a parte 5? Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, aprovado 260, Paraguanambi. Decolando ao 97, com curva pela direita. Na subida Arbor, após Arbor, voa Elefa e após direto o destino. 5152, código transponder, controle opere 199.35. Subida é Arbor, decolando ao 97, curva direita, Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voa Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa, e após direto destino. 5152, código transponder, controle opere 199.35. Controle Salvador, com 804. Estou no 804, para identificação, se mantenha 360 da El. Confirme no 804. Vou no 804, contato radar, se mantenha 360 da El. 360 da El, vou no 804. Hotel confere, pode chamar o Sony 1219, já desagrupado as posições para a copa autorização. Salve Salvador, bom dia, informação hotel 9280 da Gol, autorização quando possível. 9280 da melhor do mundo, só um minutinho, 410 já aprovado. Obrigado. Alfa, tá pronto, cópia. Salvador, Salvador, corredor forte, 20 milhas afastando, decolando a 1-7 com curva pela esquerda em correção com a torre Salvador. 0171 no código transponder, controle opere 199.35. Só repetir o transponder? Confere, parte 4, para acionar táxi de decolagem, torre 1-8.6, 1-0-4 no ajuste, com voo. Um 9280 para cópia. Pronto para cópia. Cidade do Mundo, Recife, 4-0, aprovado, rotavia Peruí 58, decola no 0, com curva pela esquerda, desfio da Puca, Jambo, transição Caju. 5156 transponder, controle opere em 1-9.35. 410, Aperuíto 58 para Recife, decola da 10 com a esquerda, Pucajão, Maracaju. 5156 transponder, 0-35, controle. Confere, chame quando for para o posicionar. Camará. Gira VMA, funcionamento autorizado, reporte para o táxi. Salvador, gol 1-7, 1-5, posição 2, pushback, acionando. Que chamou? Gol 1-7, 1-5, posição 2, pushback, acionando. Aprovado, chama o táxi. Chama o táxi, 1-7, 1-5. Boa noite 04, poderia confirmar, está muito baixo, falhando a transmissão. Subou 360, chame Recife 125.1, secundária 133.25. 251, 3325, boa noite 04. Paulo é gol no 607, tá na remota 7, ou na posição 7 para o pushback em acionamento. No 607, posição 7 aprovado, tem 7. Chamar para o táxi no 607. O táxi chegou 17, 15 com 166 a bordo, 166, 3 horas e 52, alterna com fim. India Alpha 18 menos ponto espera com a torre, 1014 no ajuste, por favor. India Alpha 18 menos ponto espera, 1014 no ajuste, por 1715, obrigado. Salvador, vamos na 7, 1, 5, ponto espera da 1-0, próximo. Foram 7, 1, 5, alinhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 62, a nossa. A linha decola da 1-0, vamos na 7, 1, 5. No 7, consertou que afasta? Sempre, voo de recheque, voo local, em a escuta da torre, a princípio, o hotel Limatão. Vai decolar 500 pés? Sempre, então 500 pés, inicialmente circuito da 197, correlação com a torre está aprovado. 0143 o transponder, acionado e controle, e a torre opera em 198 nesse momento. Quatro 02 POB, torre agora 186 para acionamento de táxi decolagem, 1014 no ajuste, bom voo. Livresonar, chame táxi decolagem, hotel Limatão, bom dia. Chame para, na, para o circuito, então. 164, a bordo, 3 horas e 31, alterna Galeão. Taxi aprovado, seguindo o bang da companhia via Índia Alfa, 18 metros no ponto de espera com a torre, no ponto de espera e o ajuste no 0 no 4. Índia Alfa, no ponto de espera com a torre, gol no 607. Você confirmando aí o 186? Não entendi. A torre 186, né? Isso, isso, 1 no 8 desse momento. Ok. O gol 9280, posição meia dúzia para o feedback estacionamento. O contrato da companhia que vai cruzar a retaguarda, após o mesmo estar livre no meia dúzia, chama o táxi. Gol no 9280. Chama lá 9280. Solo é o gol no 605, no gate 3 para o push e o acionamento. Certo, mantém a posição ainda, estou com dois tráfegos da companhia que vão cruzar a retaguarda, gol no 605. Disputa então, no 605, mantém. Para o táxi, gol 1897, com 155 a bordo, alterna Campinas, 3 horas de autonomia. Índia Alfa, no ponto de espera torre, 1 no 8, 6, 104 no ajuste. Índia Alfa, chama a torre no ponto de espera, 1 no 8, 6, gol 1897. Salvador, tá 3597. 3597 para Brasília, só um minuto, 380 já aprovado. É, inicialmente a subida é Arbor. Arbor, guardando. Prossiga. Para na saída Arbor, gol 1795. 05 aqui no 3, pode iniciar, coordenar com o pessoal do solo? Afirmativo, inicia de imediato? Imediato, assim que ele segundo gol passar, a gente inicia. Ok, após o segundo, o tráfego da companhia está aprovado. O voo no 605, chame táxi. Chame táxi. Torre Salvador, bom dia. O voo no 897, ponto de espera da 1-0, está pronto. Bom dia, gol no 897, autorizado aliás decolar, 110 graus com 8 nós. Livre aliás decolado 1-0, gol 1-897. Para a cópia? Tá, você escuta. Brasília 380 aprovado, rota via Pesolo 1-7, decola no 0 com curva direita, na subida Arbor, após Arbor voa Elefa, onde intercepta o eixo da aerovia, conforme o plano. 5157, código transponder, controle opera em 1-9, decimal 35. Fugiu 380, Brasília conforme, pelo Zulu 17. Decola da 10, curva direita, arbora, elefa, segue a aerovia. 5157, transponder, 1935, controle está 3597. Portão 8, chama quanto quanto pode, puxa, chama. Chama lá. Gol no 607, pode esperar pronto. Bom dia, gol no 607, autorizado a alinhar e manter a capitão 0. Alinhar e manter 1-0. Torre Índia November Alpha, alinhar de pronto no 0. 8, correção. Índia November Alpha, alinhar e decolar, correção. Já alinhado, decolagem autorizada, 120 com 62. Livre decolagem, Índia November Alpha. 9280 para o táxi, 9898 a bordo 320, alterna Salvador. Só não copiei a autonomia. 320. Mas, táxi aprovado. Via parte principal, Índia Alfa, seguindo o tráfego da companhia. Lá no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, um ajuste no 0 no 5. Índia Alfa, 36, segue 1, da companhia, 0 no 5, transporte. Comunicações para o direto Fred Buraquinho. Autorizado o cruzamento do campo, aguardará transferência para Buraquinho, ainda não lembrou. Solo no 605 para o táxi, com 159 a bordo, 3 horas e 22, alterna com 20. Aprovado, Índia Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, 1 no 0 no 5, ajuste, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre 1860, voo 1 no 605. Praça, praça. Recepções, frente para decolagem, tem um César 150, vai cruzar com o ponto médio 1028, na sequência será autorizado para decolagem. Tá, sim, chegou no 607 agora.